10 horas da manhã, eu vou enlouquecer há quanto tempo? Eu procuro te esquecer naquele dia, o seu olhar não me enfrentou. Razão versus ao Léo, eu só cumpro o meu papel de cantar e rimar um ditado popular. És tu a mais bela, linda frase de amor. Uma simples canção acelera o coração. Dentro de um vulcão vou buscar seu sorriso, brincando com a magrela, verdadeira tentação. O tempo não me compra, amar é encontrar no compasso de um olhar a própria felicidade. Conto o segundo sonhando com o futuro, outros dois vizinhos persigo no caminho, uma trilha de amor. Sossego no amanhecer, dependente do prazer de ver o sol nascer ao lado de um grande homem. É sempre uma grande mulher esquecer aquele dia que você não se ligou. Tudo que eu sentia de uma vez se transformou. O nada, tapa na cara, eu recebi, mas não desanimei, procurei, me formei. Hoje eu estou aqui, cantando pra você. Par, sim, impar, não. Jogue a moeda, fecha o olho e abra a mão. Resposta não está certa, destino faça o seu papel. Homem como Léo, não saber nadar. E mesmo assim, no meio do mar, eu todo dia esperava ela voltar. Um simples olhar acalmava minha aflição. O amor e a morte derrotam os mais fortes. Vida passageira, com você quero sonhar. Nua, é, noite de luar. Ao som do violão, seguro na minha mão. Eterno pensamento na caixinha do poder. Pelo fato acontecido merece nossa atenção. O mundo está virado no avesso. O começo é o fim e o fim é o recomeço. Verdade seja dita, toda a vida resumida num pedaço de papel. O vento leva a pipa e nunca trouxe ela pra mim. Socorro! Frases de um amor sem limite é incompleta. Nunca lhe beijei, das vontades acordei. Assim repara lá, vontade de lutar. Um apito escutei, o bom fim foi eu quem dei. Minha vida é minha lei, o meu dom é ser feliz. Trago ela pra mim em um simples pensamento. Estrago um coração, um lago de emoção. Na terra do sertão, tudo pode acontecer. Acredito no amor, dou a glória a quem criou. Glória a quem criou o amor. No frio da madrugada, as estrelas me consolam. A lágrima rola, o menino já cresceu. A herança de criança ferida que não curou. Amor venenoso correndo em minha veia. A cura você sabe, mas prefere não me dar. Insiste em dizer, amizade é melhor. Concordo com você, se é assim que tem que ser. 10 horas da manhã, eu vou enlouquecer. Há quanto tempo eu procuro te esquecer naquele dia? Seu olhar não me enfrentou.